Graça e paz a todos. É sempre um privilégio enorme trazer a palavra de Deus, repassar a palavra de Deus, que Deus fala no nosso coração e transmitir essa mensagem tão maravilhosa, tão esplêndida mesmo, que transforma o nosso coração num dia de tristeza, quando a gente está precisando de algo, que a gente abre a Bíblia. É maravilhoso como Deus, Ele fala através dela. Infelizmente pouco lemos e pouco tempo nós dedicamos a isso, mas se nós usássemos um pouco mais, quão grandes bênçãos seria, né? Isso eu falo para mim também. Se eu usasse um pouquinho mais do meu tempo lendo a palavra dele, ele falaria grandes coisas. Mas ele também fala quando a gente lê pouquinho, né? Pela misericórdia dele. E é pela misericórdia dele que nós estamos aqui. É pela graça dele. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Se não fosse isso, você não estaria aqui. É inteiramente pela graça dele. E vamos orar agora pedindo a bênção dele na nossa vida. Que ele possa abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, tirar tudo que possa estar impedindo a comunhão com ele, para que realmente ele fale no nosso coração, que haja transformação de vida, transformação do nosso caráter, para que nós parecemos mais com seu filho Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado, obrigado pela vida eterna que nós podemos desfrutar em ti, Deus, obrigado por sua graça, por sua misericórdia que reina nas nossas vidas, meu Deus. Obrigado porque o Senhor não olha para o nosso pecado, mas o nosso pecado é redimido através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, Deus. Obrigado por isso, Pai. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para a sua palavra, para que nossos corações, as nossas atitudes sejam transformadas, para que parecemos cada vez mais com seu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Tenha misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler hoje, meditar em Hebreus 12, do versículo 1 e versículo 2. Mas antes vamos conversar um pouco. Todo mundo sabe aqui que dia 31 de dezembro, o que acontece na cidade de São Paulo, aproximadamente umas 3 horas da tarde? São Silvestre, né? Todo ano acontece isso, várias pessoas vêm de fora para correr essa corrida, vários paulistanos, com certeza santistas, enfim, pessoal de todo o Brasil, da África também, muitas pessoas vêm para correr essa corrida. É uma corrida de aproximadamente 15 quilômetros, bem difícil de correr. Eu já tentei, todo dezembro quando eu vejo essa corrida eu fico empolgado, aí eu falo assim, o ano que vem eu vou correr, né? Então, só com essa vontade, eu até falo com pessoas, vamos fazer uma caravana, vamos montar um grupo, né, para que nós corremos essa corrida. Só que esse desejo, esse anseio não passa do dia 31 de dezembro mesmo, porque aí eu vou esquecendo, meu corpo não lembra, né, não ajuda a lembrar, eu vou esquecendo e chega no outro ano, eu também não corro, e assim sempre esse desejo vai e vai. Só que a corrida de São Silvestre é uma corrida muito difícil, são 15 quilômetros, mas tem ladeiras, tem subidas, tem descidas, requer uma boa preparação para quem vai correr. Não adianta eu chegar do nada durante o ano e chegar, fazer minha inscrição no finalzinho de novembro e tentar correr essa corrida que eu não vou conseguir. Nenhum de vocês também vão conseguir. As pessoas, elas começam a se preparar durante o ano mesmo, pouquinho por pouquinho, para conseguir terminar essa corrida difícil. É uma corrida que sem garra, sem perseverança, não dá para terminar. Não tem condições. E se você quiser ganhar muito mais do que os outros, você tem que diariamente fazer o máximo. Ou seja, requer muita garra, requer muita perseverança. E no texto que nós vamos ler hoje, que é Hebreus 12, o autor, ele compara a nossa vida com uma corrida de atletismo. A exemplo dos atletas corredores da corrida de São Silvestre, que nós acabamos de pensar, a corrida da vida também, ela requer muita garra, muita perseverança, de todos nós. Se nós não estivermos preparados, se não houver garra, se não houver perseverança, nós não conseguimos correr essa corrida da vida. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Só que vamos entrar um pouquinho na história aqui, vamos voltar um pouquinho os capítulos. No capítulo 11 de Hebreus, nós não vamos ler, mas nós vamos dar só o pano de fundo. O autor, ele relata várias pessoas que foram reconhecidas por sua fé. Se depois você quiser ler, o capítulo 11 fala sobre Abel, fala sobre Abraão, dentre tantos outros que são nomeados, e outras pessoas são só citadas como pessoas que corriam a corrida da vida e tiveram êxito nessa corrida. Pessoas que foram exaltadas por sua fé, exaltadas como boas corredoras da corrida da vida. Já no capítulo 12, que nós vamos ler, o autor ele começa a falar sobre a nossa vida e sobre o exemplo dessas pessoas, o exemplo de todas essas pessoas que já correram essa corrida da vida e tiveram bom êxito. Não são somente espectadores dessa corrida, mas exemplos inspiradores da vida. Vamos ler então, Hebreus 12, do versículo 1 e versículo 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A nossa vida, ela é uma vida fácil? Eu pergunto para as crianças, que as crianças não estão aqui, mas os adolescentes, os mais novos. Se perguntássemos, a sua vida é fácil? Por mais tranquilo que fosse, eles iriam falar que não. Para os jovens, a corrida, a nossa vida, ela é uma vida fácil? Os adultos, a nossa vida é fácil? Não é fácil. A nossa vida é muito difícil. A nossa vida é muito complicada. Alguém aqui não tem problemas? Levanta a mão quem não tem problema aqui. Todos nós temos problemas. Todos nós temos alguns problemas sérios de se resolver, que muitas vezes nos fazem perder a garra, nos fazem desanimar, nos fazem ficar aflitos, ficarmos sem esperança, ficarmos com falta de fé. Então nós vamos estudar esse texto, esses dois versículos apenas, algumas dicas importantes, algumas dicas na verdade indispensáveis para a nossa vida, para a corrida dessa vida. A primeira dica que nós podemos ver aqui nesse texto, está bem no comecinho, é o primeiro versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A primeira dica indispensável para a nossa corrida da vida é olhar para o exemplo de pessoas que terminaram a corrida. Olhar para o exemplo de pessoas. A fé, ela é um dom de Deus, é um presente maravilhoso que Deus dá para cada um de nós. A fé, ela transforma homens e mulheres, é pela fé que nós podemos vencer obstáculos da vida. É pela fé que Deus transforma homens fracos em homens fortes. É pela fé que nós, eu e você, nós podemos estar aqui. No início do capítulo 11, o autor, ele descreve o que é fé. Que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ter fé é ter certeza nas promessas de Deus. É aguardar algo prometido, algo garantido. Ter fé é ter convicção das promessas que não temos condições de ver e nem de sentir. Isto é fé no Senhor Jesus. Em uma corrida, para quem é corredor aqui, que nem eu, corre uma vez por mês só, chega momentos em que você quer desistir. Eu sou corredor de 8 quilômetros no máximo, 8 quilômetros é o meu limite. E quando você está correndo, chega momentos em que depois de 2 quilômetros, eu acho que é o mais difícil, dos 2 aos 4 quilômetros, você quer desistir de todo jeito. É uma corrida cansada, chega um momento que você não tem mais forças nenhuma, você não consegue mais respirar direito, você não consegue mais contar a sua respiração. É muito complicado numa corrida. Momentos em que você se pergunta, até mesmo, se vale a pena. Por que que eu estou correndo? Por que que eu estou aqui? Acordei de manhãzinha e estou correndo aqui. Não vou ganhar nada por isso. Começa a surgir essas ideias na nossa mente, na nossa cabeça. Da mesma forma, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis da nossa vida. Doença, morte, desemprego, desilusão, discórdias, culpas, e muitas vezes isso tudo nos faz desanimar, nos faz perder o ritmo da corrida da fé. Isso eu não estou falando para novos convertidos, isso eu estou falando para todos nós que somos cristãos. Independente da idade de igreja, se você tem um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 60 anos de convertido, isso é para todos nós. Chegam momentos que muitas vezes há um cansaço, há uma desilusão. Nós, muitas vezes, eu chego mais cedo em casa, alguma coisa, e se eu ligar a televisão, mais ou menos umas 6 horas da tarde, em programas de reportagem, de jornal, nós podemos ver calamidades que acontecem, não é? Na Record, se a gente liga, filho matando pai, pai matando filho, uma mãe que deixa a criança dentro de um vaso sanitário, um recém-nascido. Tantas coisas que a gente começa a ver e começa a ficar indignado muitas vezes com a vida. Como é que pode uma mãe deixar um filhinho recém-nascido dentro de um vaso sanitário e sair fora? Isso começa a entrar dentro do nosso coração e a gente começa a fazer perguntas mesmo. E fica um sentimento no nosso coração muitas vezes, por que Deus permite essas coisas? Coisas complicadas da nossa vida também, que muitas vezes a gente pergunta, por que Deus permite essas coisas? Eu tenho um exemplo claro, minha avó está aproximadamente 2 anos e pouco, na cama, com demência, com vários outros problemas, é doença de Levi, é Alzheimer misturado com demência, ela simplesmente não faz nada, é uma serva de Deus. E muitas vezes a nossa família, ela para pensar e vem a pergunta, por que Deus permite isso? Ela é uma serva do Senhor, por que que o Senhor permite isso? Ela não pensa mais, não fala mais. E muitas vezes vem essa pergunta, por que Deus permite essas coisas. Meus irmãos, se nós tentarmos descobrir como Deus age, nós vamos perder o nosso tempo. Quem somos nós para entendermos o porquê Deus age de uma forma e não de outra? Nós somos criaturas, e como nós, criaturas, podemos indagar a Deus porque Deus age de tal forma comigo e com outra pessoa de outra forma? O segredo da vida é nós entregarmos a nossa vida para Deus em um passo de fé. Esse é o segredo para nós jovens, esse é o segredo para nós cristãos, para as pessoas de mais idade. É sempre um passo de fé. É por isso que o autor ele nos leva a olhar o exemplo de heróis da fé. Pessoas comuns como nós, que passaram por problemas e dificuldades e venceram a corrida. A Bíblia ela cita pessoas como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como Moisés, como Raabe e tantos outros, que se formos para a história de cada um deles, nós podemos ver que não eram pessoas perfeitas, e nem pessoas imunes de problemas, porém mesmo assim, pela fé, elas tiveram êxito. É interessante a gente pensar um pouquinho na história de Abraão. Vamos voltar um pouquinho e pensar na história de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus para Abraão: você será pai de uma grande nação. Só que imagina, Abraão não podia ter filhos, a esposa dele não podia ter filhos, mas mesmo assim recebeu essa promessa. Quem que nasce? O filho dele. Mesmo não podendo engravidar, ele nasce, ótimo, feliz porque ele tem um filho. Só que, o que que Deus ele pede de Abraão? Dá o seu filho. Mas pela fé na promessa, teve que entregar seu filho para ser morto, ser sacrificado. Muitas vezes nós pensamos nessa passagem como algo irrelevante. Muitas vezes nós lemos isso e nós pensamos que é algo simples, algo normal. Porque ele sabia que ele seria o pai de uma grande nação. Então ele ia entregar, só que no final iria dar tudo certo. Imagina a aflição de Abraão. Imagina o contexto que ele estava vivendo. Ele levando o próprio filho dele, o único filho dele, o filho amado, que Deus falou: sacrifica, eu quero o seu filho. Abraão entregando seu filho para ser sacrificado, confiante de que Deus havia prometido de que ele seria pai de uma grande nação, ele entrega, e no final, Deus ele fala: não. Deixa o seu filho aqui, aqui está um cordeiro, sacrifica esse cordeiro. Isto é fé, meus irmãos. Isto é fé. Entregar um filho, o filho da promessa para Deus, confiante de que de alguma forma, poderia até ser morto Isaac, mas de alguma forma, ele seria pai de uma grande nação. Isso é fé, isso é confiar em Deus, isso é não olhar para as circunstâncias, mas simplesmente confiar. Está algo complicado na nossa vida? Confia. Está complicado de seguir? Confia em Deus. Confia em Deus porque Ele tem prometido para nós grandes coisas. Muito diferente do que nós podemos ver. Muitas pessoas procuram Deus simplesmente por causa de coisas que Ele pode dar, de bênçãos. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Só que na palavra de Deus, Ele nunca prometeu para nós que a nossa vida não teria dificuldades. Muito pelo contrário. Aqui na palavra de Deus, Ele fala que no mundo tereis aflições. No mundo todos nós vamos ter aflições, mas Ele fala, tem de bom ânimo, porque eu consegui vencer o mundo. Nós somos cristãos, e a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos como objetivo parecer com Jesus Cristo, parecer com o Filho de Deus. Só que para nós parecermos com Ele, o que acontece com a nossa vida, com o nosso caráter? A nossa vida começa a ser transformada, começa a ser moldada. Pecados que muitas vezes estão dentro do nosso coração começam a ser moldados, nós começamos a ser quebrados. E por isso que muitas vezes há aflição na nossa vida. Passo de fé. No versículo 36 até o versículo 38 do Hebreus 11... Vamos abrir lá, está bem fácil. Hebreus 11, versículo 36 até o versículo 38. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Aqui fala dos primeiros cristãos. Cristãos que muitos foram martirizados. Tá aqui, foram açoitados. Porém não desistiram porque eles tinham certeza nas promessas de Deus, e convicção nas promessas, mesmo sem poder vê-las. Eram cristãos que não tinham o que nós temos aqui. A nossa vida muitas vezes é muito mais fácil do que essas pessoas estavam vivendo, porque aqui nós podemos ver exemplos, podemos ler exemplos de pessoas. Eles não podiam ver esses exemplos que nós podemos ver hoje. Eles não tinham tudo isso que nós temos aqui. Mas mesmo assim, eles perseveraram nessa corrida difícil. Irmãos, a primeira dica é seguir exemplos das pessoas que conseguiram terminar a corrida da vida. Olhar para o exemplo dessas pessoas. Uma segunda dica aqui, que nós podemos notar, está na continuação, no próprio versículo 1, na parte que fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A segunda dica é deixar de lado tudo o que nos atrapalha na corrida. Um atleta, vamos voltar para a corrida. Uma pessoa que corre, principalmente um atleta, ele precisa de roupas leves. Não adianta ele vir correr como eu estou correndo, como eu estou aqui hoje, com um sapato, com uma calça social, ou até mesmo com uma calça jeans. Não tem condições de correr dessa forma. Ele precisa de roupas leves, de um shorts leve, de uma camiseta leve, para os profissionais eles até uma camiseta que não segura nenhum tipo de suor, um tênis que dê para ele correr, várias coisas, vários preparos que ele precisa, para quê? Para que ele possa estar muito leve. Seguindo esse exemplo, da mesma forma, assim é o crente na corrida da vida, na corrida da fé. Se nós quisermos ter êxito, temos que deixar de lado tudo o que pode nos atrapalhar. E o que nos atrapalha? O que me atrapalha? O que te atrapalha nessa jornada da vida, nessa corrida da vida? Uma das coisas que atrapalha muito o cristão nessa corrida é o pecado. É a nossa natureza pecaminosa. É o desejo de pecar e ir contrário ao que Deus quer para a nossa vida. E o pecado, ele faz com que nós estejamos pesados, que fiquemos pesados. A culpa pelo pecado nos faz ficar, muitas vezes, cabisbaixos. Nos tira a comunhão com Deus. Nos tira a paz. Nos tira a tranquilidade da vida. O pecado mexe com o nosso coração. Nós podemos voltar e ver um pouquinho sobre Davi, quando ele estava passando por aquele grande problema, quando ele fala que os ossos dele estavam esmagados, ele sentia uma dor. O pecado faz isso com a gente, ele nos deixa pesados, ele nos deixa sem condições de chegarmos perante Deus e de termos aquela amizade, aquela intimidade com Ele. Em Colossenses 3, versículo 8, vamos abrir lá, Colossenses 3, versículo 8. Nós podemos ler: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintais uns aos outros, visto que foste já que se despiram do velho homem com suas práticas. Deixar de lado é tirar o pecado que nos atrapalha da vida, é tirar as coisas que podem nos atrapalhar nessa jornada da vida. Muitas vezes aquele pecado de estimação, você deve estar olhando para mim e falar: pecado de estimação? É aquele pecado que muitas vezes a gente deixa guardadinho lá, deixa ele quietinho, só que muitas vezes a gente chama aquele pecado, a gente guarda, a gente é estimado. É deixar de lado tudo o que pode nos atrapalhar. Hoje eu estava falando de manhã, na escola dominical, que, lá de São Paulo, que eu falo: gente, Deus, Ele é muito santo, Deus, Ele é totalmente santo, totalmente santo, totalmente puro. Pensar em Deus, a gente tem que pensar em toda pureza, toda perfeição. Não existe falha, não existe nada que não seja santo em Deus. E para nós chegarmos perante Deus, como nós temos que chegar? Deus, Ele requer de nós santidade. Deus, Ele requer de nós uma vida pura. Nós fomos resgatados para não termos pecados. E quando pecarmos, tudo bem, nós temos um advogado que através do sangue dele nos limpa de todo pecado. Só que isso não nos permite, isso não dá permissão para nós de vivermos como nós queremos. Porque uma característica de quem é filho de Deus é querer estar limpo. Um dia eu vi um exemplo: você suja um porquinho, e você suja um gato de lama. Os dois. O que que vai acontecer quando você suja um gato? Ele quer se limpar. De todo jeito ele quer se limpar. O quanto antes ele fica com a linguinha dele, de alguma forma ele vai se limpar. O que que acontece com o porco? Você limpa o porco, o que que ele vai fazer? Na hora ele vai se sujar. Enquanto o gato, a característica dele é querer ficar limpo. Ele vai querer se limpar. Da mesma forma somos nós. Tudo bem que demonstrar dessa forma, como porco e como gato, mas é para nós entendermos a vida do cristão, o que Deus quer de nós, é estarmos limpos perante Ele, deixar de lado tudo o que pode nos atrapalhar. Em Lucas 21:34, não precisa abrir, eu vou ler aqui, nós podemos encontrar escrito: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Algo que nos atrapalha também, além do pecado, são as preocupações da vida. As preocupações com o nosso futuro terreno, as preocupações com as coisas da terra. Nossa pátria, ela não é aqui. A nossa terra não é aqui. A nossa pátria é no céu. Nós não somos daqui. Vivemos aqui, só que a nossa pátria é no céu. O nosso objetivo é o céu. A nossa vida carnal, ela é muito passageira. 60, 70, 80, 90, 100. Vemos pessoas com 120 anos, 120 e poucos anos é o máximo. São os recordistas aí de pessoas que passam. Ou seja, é muito breve. A nossa vida, ela é muito passageira. E mas mesmo sabendo disso, o que acontece muitas vezes? Nós nos preocupamos demais com a nossa vida. A busca pelo sucesso financeiro, a busca pelo sucesso profissional, a busca pelo sucesso emocional, faz com que percamos muitas vezes o foco do que somos e o foco do que temos que ser. Eu não estou falando aqui que nós não precisamos, que não é certo de nós queremos algo profissional melhor, algo financeiro melhor. Não estou falando aqui que nós não precisamos buscar, por exemplo, jovens precisam buscar um relacionamento excelente, nós precisamos. A própria Bíblia fala que nós precisamos ser bons mordomos da nossa vida. Só que a questão aqui é a preocupação demasiada com tudo isso. É a preocupação com querer só ganhar dinheiro. É a preocupação com querer estudar, estudar, estudar e deixar todas as outras coisas de lado. É a preocupação com a nossa vida terrena. Muitas vezes nós nos enraizamos nas preocupações, nós nos enraizamos aqui. Muitas vezes chegamos até o mesmo ponto de não querermos nem a volta de Cristo nesse momento. Ah, mas eu preciso, sei lá, casar antes. Mas eu preciso, eu gostaria tanto de ver meu neto nascer. Mas eu queria tanto meus irmãos. Nosso anseio tem que ser totalmente diferente. O que é a nossa vida? Nós estamos aqui, nós podemos sair desse culto e dentro de 5 minutos, depois que acabar, pode acontecer um acidente conosco. E o que é a nossa vida? Podemos ficar de cadeira de roda. O que foi tudo que nós buscamos? Preocupações da vida. Irmãos, nós devemos deixar de lado tudo o que pode nos atrapalhar, tudo que pode tirar o foco da corrida da fé, da corrida da vida. Pecado, preocupações com a nossa vida, que muitas vezes tiram o foco do que realmente temos que ter. Olhar para as pessoas que já correram, deixar de lado tudo que nos atrapalha. E uma terceira dica que nós podemos encontrar também é olhar para Jesus. Olhar para o exemplo maior. Olhar para Jesus. Está no final do texto, Hebreus 12. Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele para a alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus, ele nos manda olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Efésios 2, versículo 13, nós podemos encontrar: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Que isso significa? Que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, porque ele abriu o caminho da fé, que através dele, através de Jesus, os homens, eu e você, nós podemos chegar perante Deus. Em uma corrida, voltando também para o exemplo da corrida, você não vê corredor olhando para trás, você vê? Tenta correr, dá um pinote e fica olhando para trás durante 5 segundos, vê o que vai acontecer. Na hora você vai cair. Não tem condições de você correr e de você ficar olhando para trás, ou de você ficar viajando, pensando em outras coisas. Você tem que ter um foco, você tem que olhar para frente. Da mesma maneira, a nossa vida, nós temos que olhar para o foco. Qual que é o nosso foco? Jesus. Se nós olhamos para as circunstâncias, se nós olhamos para as dificuldades, o que vai acontecer com a nossa corrida? Algo irá nos atrapalhar. Nós só vamos ter motivação para a corrida difícil da vida se tivermos como objetivo final Jesus. Se nós não estivermos apegados em Jesus, não há solução para os nossos problemas, meus irmãos. Voltando para o exemplo da minha avó, se eu não tiver um foco em Jesus, eu nunca vou conseguir entender o porquê. Diante de uma dificuldade, se você estiver olhando somente para a dificuldade e não tiver esperança, o porquê da vida? Por isso que nós precisamos olhar para Jesus. Se o foco da vida for diferente de Jesus, sua jornada da vida será em vão. Você vai correr, correr, correr, se cansar e vai desistir. Nós vemos na Bíblia uma história muito interessante a respeito disso, de ter foco em Jesus. É o exemplo de Jesus e Pedro, quando ele estava andando sobre as águas. O que acontece? Jesus estava olhando sobre as águas, Pedro, com a característica dele de empolgado que ele era, que eu gosto muito de Pedro, que ele era muito humano, é muito interessante, mas ele vê Jesus e ele se empolga, e ele fala que ele gostaria de ir com Jesus. Jesus fala: vem. O que Pedro ele faz? Ele vai, ele está andando sobre as águas junto com Jesus, aquela empolgação enorme. Só que de repente, o que acontece com Pedro? Ele começa a olhar para o lado, está uma tempestade, tem ondas aqui. Quando ele começa a olhar para o lado, para a tempestade, o que acontece? Pedro começa a cair. Pedro começa a se afogar. Esse exemplo é muito interessante para a nossa vida. Olhar para Jesus. Enquanto nós estivermos focados em Jesus, Enquanto a nossa esperança estiver em Jesus, foco em Jesus, a gente consegue caminhar essa vida. Agora, se nós estivermos preocupados com as circunstâncias, com os problemas, com as dificuldades, nós vamos desistir. Nós vamos ficar cansados, sobrecarregados. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18, é o último texto que nós vamos ler hoje. 2 Coríntios 4, do versículo 16 até o versículo 18, nós podemos ler: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhar para Jesus é a única maneira que conseguimos terminar a corrida da nossa vida. Olhar para o doce olhar de Jesus. Esse é o segredo da vida. Ter o foco em Jesus. Dificuldades? Olhar para Jesus. Esse é o segredo. Nós vimos aqui algumas dicas que eu acredito que sejam indispensáveis para a nossa corrida da fé, que é olhar para o exemplo de pessoas que terminaram a corrida, deixar de lado tudo o que pode nos atrapalhar e olhar para Jesus. Agora uma pergunta: como está? Como está a sua corrida da vida? Como está a sua vida? Você está desanimado? Você está cansado? Está destruído por dentro? Você está sem esperança? Você está sem felicidade? Lembre-se das pessoas que terminaram a corrida da vida. Lembra das pessoas que tiveram dificuldades e mesmo assim venceram, não pelas próprias forças, mas pela fé em Deus. Pecados, preocupações com a vida, muitas vezes preocupações com os nossos familiares, preocupação com o dia de amanhã, que está tomando todo o seu tempo, está tomando toda a sua energia, coisas que atrapalham. Fixe os olhos em Jesus Cristo, esse é o segredo. A vida está difícil? Olha para Jesus. Você está desanimado? Olha para Jesus. Você está destruído por dentro? Olha para Jesus. Você está sem esperança? Olha para Jesus. Esse é o segredo. Olhe para Jesus. Talvez você esteja aqui com um grande peso. Você está tentando correr sozinho. Você está sem esperança. Jesus te convida: vinde a mim todos os que estáis cansados, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É impossível, meus irmãos, nós andarmos com a nossa vida sem a ajuda de Jesus. não tem condições. Mas se nós nos apegarmos em Jesus, continuaremos tendo os problemas, continuaremos com algumas dificuldades, complicações, perdas, doenças e muitas outras coisas. Mas a nossa esperança vai estar no autor e consumador da nossa fé. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Ele é muito maior do que os seus problemas. Vamos abaixar as nossas cabeças. Irmão João Júlio, por favor. Vem aqui na frente. Muito obrigado, Senhor, pela exposição da Tua Palavra. A esperança que guardamos no coração, uma esperança certeza, porque estamos olhando para Ti. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que o Teu Espírito Santo nos mandou através do Teu servo. Muito obrigado pela certeza que nós temos, porque temos a nossa fé baseada na Tua Palavra. Muito obrigado por tudo quanto nos tens concedido pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque és o nosso Salvador, és o nosso Senhor, e o Senhor nos dá garantia da vitória. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos aqui como teu povo e despede-nos na tua paz. Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.